semana em casa da noitada. Você curtiu, mas continua o mesmo número ímpar. E cúmplice da hipocrisia, essa marizia que te odeia, pra mim não é vida não. Chegando em casa da noitada, você curtiu, mas continua o mesmo número ímpar. E cúmplice da hipocrisia, essa marizia que te odeia, pra mim não é vida não. Eu tô ligado, cheio de amigo ao lado. Todos te abraçam e te chamam de meu aliado. Desce mais um gole, vamos mais um porre. Todo mundo é bonito na mesinha do shopping. Risada sem nexo em busca de sexo. Caras e bocas são reflexos de uma mente opaca. Mente pacas, dono de uma mente fraca. Já virou hobby a disputa cerrada pra ter ibope. Cigarro entre os dedos, esconder segredo. Segredo, pra quem não deve, a vida é um livro aberto. Entre felicidade momentânea, eu fico com a realidade. Diversão distante de perversidade. Dançando novo hit de verão a noite toda. Bonitão, vai pra cama com qualquer pessoa. Valente discute, foto, Facebook, iludido diz: essa é a vida que eu sempre quis. Chegando em casa da noitada, você curtiu, mas continua o mesmo número ímpar. E cúmplice da hipocrisia, essa marizia que te odeia, pra mim não é vida não. Chegando em casa da noitada, você curtiu, mas continua o mesmo número ímpar. E cúmplice da hipocrisia, essa marizia que te odeia, pra mim não é vida não. Chegando em casa da noitada, regada uísque caro, fez bonito lá no baile, deixou metade do salário. Procurando um grande amor, então faça por onde. Distancie-se dos lugares onde o mal se esconde. Se teu desejo é um par de travesseiro na cama, uma voz doce aos ouvidos lhe dizendo que te ama. Cê tá pegando atalho, sentido ao lado contrário. Rodeado de gente, mas lá no fundo solitário. Não precisa provar nada a ninguém. Não adianta viver preso e ser refém de estéticas, status, de valores materiais. Tudo isso compra, compra, mas não te traz a paz. Pipoca e guaraná e um abraço sincero. Correria dupla construindo castelos. O que mais pesa na balança não é conforme a música que se dança, irmão. Crie sua própria canção. Chegando em casa da noitada, você curtiu, mas continua o mesmo número ímpar. E cúmplice da hipocrisia, essa marizia que te rodeia, pra mim não é vida não. Chegando em casa da noitada, você curtiu, mas continua o mesmo número ímpar. E cúmplice da hipocrisia, essa marizia que te rodeia, pra mim não é vida não. Irmão, lembra como a gente era feliz nas ruas do morro. Irmão, lembra como a gente era feliz nas ruas do morro.